parece muito que o Sambo tá falando êxtase. Cara, o Rose é foda, mano. O êxtase flow no meu corpo. Sempre que na minha mente vem o seu. Quando a onda bate, eu nem vejo passar a noite. Pelo seu olhar, já sei todas as suas intenções. Baguncei sua mente mesmo, você estando longe. Longe, é. Por hoje, deixa esse êxtase fluir no meu corpo. Sempre que na minha mente vem o seu nome. Sempre quando esse ódio me consome. Pra amenizar a neurose, ela me acalma. Ela entende o que eu sinto melhor do que outro alguém. Ela esconde o instinto como uma maquiagem. Sempre que na minha mente vem o seu. Aumenta o foco, foco, foco. Eu drop, drop, drop a bala no meu copo, copo. E a cada flash, a cada foto eu fico só. Ela diz pra mim que é o signo de Capricórnio. E que não quer ficar sóbrio, quer conhecer o monopólio. Dentro da mansão, ela fode sem ver o tempo passar. Que a toda exposição em todos os lugares, mas sem exposição. E lentamente ela senta, mas pra ficar acordada, flutuando onda da barra. Todas essas placas me tiram do tédio. Todas essas drogas são como remédio. Puro hoje.